anos depois. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. De açúcar do outro lado, cafezal ao centro, senhores sentados vendo a colheita do algodão branco sendo colhidos por mãos negras. Eu quero ver. Senhor das guerras, Senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi que manda. Zumbi é Senhor das guerras, é Senhor das demandas. E quando o zumbi chega, é zumbi que manda. Comunidade FM, agora já um pouquinho, já saímos do horário, né? Mas é isso, o programa está começando, esse programa que é sempre aos sábados, a partir das 18 horas, programa Nós Nos Outros, Antropofonias e Charlas, que é organizado e produzido por alunos e professores do curso de graduação da Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal. É um projeto de extensão, né? E hoje o programa tem convidados, né, que por enquanto estamos esperando mais dois convidados que estão para chegar. Estamos aqui com Gilvani Farias, que é da cidade de Teresina, estado de Goiás, que é da comunidade quilombola Kalunga, né? E hoje o tema vai ser justamente isso, né? Vai ser sobre os alunos que estão na universidade, que são de comunidades quilombolas, né? E então o Gilvani está aqui para trazer alguns temas, algumas situações que eles passam, né? Inclusive o porquê de estarem fazendo o curso, né? E esse retorno que eles com certeza querem levar para suas comunidades, né? Então, o telefone da rádio está à disposição, 322-1571, né? O nosso site, né? É www.radiocom.org.br. Bom, é isso. Então, Gilvani, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito boa tarde. Já queria que, nossa primeira intervenção aqui nessa conversa, que já te apresentasse e falasse um pouco da tua comunidade, né, e por que a importância de estarem fazendo um curso na universidade, né? Pessoas da comunidade, da comunidade quilombolas. Vamos começar por aí, né, Giovanni? Sim, boa noite. Primeiro é um prazer poder estar aqui falando com vocês. Obrigado pelo convite. Eu sou Giovanni, sou da comunidade Calunga, na cidade de Teresina, de Goiás. Estou aqui na universidade cursando medicina, estou no segundo semestre. E essa, a inclusão do aluno na quilombola, o aluno indígena, né, essa política que a universidade adota, e não é só aqui na UFPEL, tem outras universidades, a UFPEL está um pouco atrás pensando nisso, é uma política em que leva o aluno da comunidade para a universidade, né, com essa inclusão, e aí essa inclusão ela é pensada tanto no fato de colocar ele na universidade como um objeto, não só como objeto, mas como ser pensante, que pode contribuir com a sua comunidade, assim como também trazer, então, um retorno após o curso para as comunidades. Sabemos que as comunidades hoje, principalmente hoje, pela conjuntura atual política, passa por grandes dificuldades sociais, dificuldades financeiras também, e que essa política vem de encontro, então, para um desenvolvimento com a comunidade. E para além disso, acho que é interessante também falar sobre a regulação das comunidades, como que é esse processo junto ao INCRA, junto à Fundação Palmares, toda essa política de acesso, como que se dá essa inclusão e como que esses alunos permanecem na universidade, acho que é interessante falar. E também por essa diversidade, né, que está dentro da universidade, não é um bem só para o aluno, para a comunidade, mas também para a universidade, quando ela de fato se torna, né, plural nesse sentido. Pois é, um dos temas que a gente vai abordar é a questão da situação da regularização das comunidades atualmente em relação à conjuntura política, né? Não sei se você gostaria de já começar por aí, né? E depois a gente vai conversando mais. Né? Sim, esse é um ponto bem importante, eu acho, porque recentemente nós tivemos aí uma investida do Ministério da Educação, onde ele retirava a Bolsa Permanência. Para quem não sabe, o estudante indígena e quilombola tem direito por uma portaria estabelecida em 2013, uma das últimas portarias de 2013, em que dá direito ao estudante indígena e quilombola uma bolsa de permanência na universidade, levando em conta toda a sua especificidade, questões culturais, étnico e também religiosas. E essa bolsa é um valor de R$ 900, que dá condição para que o aluno, de fato, permaneça na universidade. E aí, recentemente, o governo tentou retirar. Isso a gente teve um grande embate, tanto por manifestações através da internet, através de ofício, e também manifestações em Brasília no último mês, em que reuniu alunos de todo o país, alunos quilombolas e indígenas, para que, de certa forma, pudesse reverter essa situação. E aí o governo se sentiu pressionado e teve que voltar atrás na sua decisão e acabou liberando cerca de 2.500 bolsas até agosto. Mas a gente sabe que, para além disso, é necessário, além outras bolsas, né? Porque no início do ano a expectativa é de que temos cerca de 5 mil alunos, incluindo alunos indígenas e quilombolas na universidade. Então, esses alunos, eles precisam dessas condições para permanecer. E a gente entende que essa investida do governo, ela representou algo grande, no sentido de que há uma força querendo tirar essa diversidade da universidade, essa diversidade de dentro da universidade. Porque a gente sabe que quando uma pessoa ela é colocada dentro da universidade, ela tem condição para que permaneça, para concluir o seu curso, ela tem condições para contribuir não só com a sua comunidade, mas com a sociedade em geral, de forma então que essa pessoa ela se torna uma pessoa mais pensante na sociedade e vai contra, de certo, esses ataques do governo. E aí é uma estratégia, eu acho que não só do governo, mas uma estratégia do capital, de então fazer essa retirada, né, de direitos que é fundamental para que esses alunos permaneçam na universidade. Uhum. Bom, a gente agora vamos tocar uma música, né, para a gente se organizar melhor aqui, né? Sim. Aqui, né? E sabendo que hoje quem está na locução aqui, na apresentação, é Glênio Rício, e também na técnica, hoje o Amargô e o Anderson, né, que é sempre no nosso bolsista aqui, que está sempre nos ajudando aqui nesse projeto. Então é isso, a gente vai tocar agora a Kiko Dinucci, né, e Jussara Marçal, e também o Thiago França, que são do grupo Meta Meta, a Trovoa, né? E lembrar que a gente, primeira música que no começo do programa a gente foi ouvir o Jorge Ben com Zumbi, né? Então é isso aí, vamos com música. Trovo e me ajoelho, destino canções para os teus olhos vermelhos, flores vermelhas, Vênus, bônus, tudo que me for possível, menos, mais ou menos, me entrego, ofereço, reverencio a tua beleza, física também, mas não só. Se você dissesse que não tem negócio, te ergo com as mãos, sorrio mal, mal sorrio, meus olhos fechados te acossam, fora de órbita, descabelada, diva, súbita, súbita, seja meiga, seja objetiva, seja faca na manteiga, presinto com você chega ligeiro, vasculhando a minha tralha, bagunçando a minha cabeça, metralhando na quinquilharia que carrego comigo, clipes, grampos, cremes, tônicos, toda a dureza incrível do meu coração, feita em pedaços, minha cabeça trovoa, sobre teu peito eu encontro a calmaria e o silêncio no portão da tua casa no bairro. Assistem TV, eu não, às 8, 9 da noite. Eu fumo um alvoro na rua, como todo mundo. E como você, eu sei, quer dizer, eu acho que sei. Eu acho que sei. Vou sossegado e assobio, e é porque eu confio em teu carinho. Mesmo que ele venha num tapa e caminho a pé pelas ruas da Lapa, logo cedo, vapor, não acredito. A fuligem me ofusca, a friagem me cutuca. Nascer do sol visto da Vila Ipojuca, o aço frio da navalha que faz a barba, o aço frio do metrô, o halo fino da tua presença. Sozinha na padoca, em Santa Cecília, no meio da tarde, soluça, quer dizer, relembro. Batucando com as unhas coloridas na borda de um copo de cerveja, resmunga quando vê que ganha chicletes de troco. Lembrando que um dia falou, sabe, você tá tão chique, meio freak, no 70, fique, fica comigo. Se você for embora, eu vou virar mendigo. Pra nada, não vou ser seu amigo. Fique, fica comigo. Minha cabeça trovoa, sob teu manto eu me entrego ao desafio de te dar um beijo e entender o teu desejo. Me atirar pros teus peitos, meu amor é imenso, é maior do que penso, é denso. Espessa nuvem de incenso, de perfume intenso. E o simples ato de cheirar-te, me cheira a arte, me leva a Marte, a qualquer parte, a parte que ativa a química, química, ignora a mímica e a educação física, só se abastece de mágica, explode uma garrafa térmica, por sobre as mesas de fórmica de um salão de cerâmica, onde soem os cânticos, convicção monogâmica, deslocamento atômico para o instante único em que o poema mais lírico se mostre a coisa mais lógica, e se abraçar com força descomunal, até que os braços queiram arrebentar toda a defesa que hoje possa existir, e por acaso queira nos afastar. Esse momento tão pequeno e gentil, e a beleza que ele pode abrigar. Querida, nunca mais se deixe esquecer aonde nasce e mora todo mundo. 107.1. Rádio Com 104.5 FM. Ligue e participe. De segunda a quinta-feira, das 10h30 ao meio-dia, Manhã Cultural 104.5. Comunicação é um direito de todos. 6:26. Programa Holofote no Olho, viajando pelo som progressivo de todas as vertentes. Todas as quartas, a partir das 21h30, aqui na Rádio Com 104.5 FM. O filósofo Nietzsche escreveu: não nos conhecemos. De nós mesmos, somos desconhecidos. Participe do 9º ciclo de cinema da filosofia da UFPEL, A Filosofia e o Cinema Brasileiro. Todas as quintas-feiras, às 19h, na Faculdade de Odontologia, Sala 54. Rua Gonçalves Chaves, 457, Entrada Franca. Coordenação do professor Luiz Rubira. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. FM 104.5, Rádio Com, esse é o programa Nós Nos Outros, Antropofonias e Charlas, que é organizado e produzido por alunos e professores do curso de graduação de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas, que é um projeto de extensão, e temos o telefone à disposição do ouvinte 3222-1571. E o nosso site aqui também, né, quem queira acessá-lo é www.radiocom.org.br. E nós temos um cartazinho que diz: comunicação é um direito de todos. Bom, estamos aqui hoje com o convidado, e tá para chegar mais dois convidados, o Giovanni Farias, que é da cidade de Teresina, estado de Goiás, aluno do curso de medicina da Universidade Federal de Pelotas, que é da comunidade quilombola Kalunga, né? E já começamos falando já tivemos um começo de conversa assim, sobre a conjuntura política, sobre os quilombos e também sobre políticas de acesso da universidade, e vai ter uma continuação, então, que o Giovanni vai continuar falando então sobre isso. Giovanni. Sim, voltando aqui então, ainda sobre a conjuntura política e qual é o reflexo disso na comunidade e nesses estudantes que estão na universidade. Agora, em novembro, em dia 16 ao dia 19, vai ocorrer na comunidade Calunga, na cidade de Cavalcante, o primeiro encontro nacional de estudantes quilombolas. Esse encontro ele vem com algumas ideias já pensadas há mais ou menos 5 anos pelo pessoal da Universidade Federal de Goiás e veio de encontro assim, com as nossas ideias e achamos um momento oportuno, principalmente por todos esses cortes e tal que a gente já estava falando há pouco, como um momento então de mais uma resistência quilombola em que surge então pelos estudantes. Esse encontro, ele foi pensado já tem algum tempo e foi pensado principalmente pela Marta, que inclusive eu gostaria de mandar um abraço aqui para ela. Ela é mestranda em Antropologia Social da Universidade Federal de Goiás, é também quilombola lá da cidade de Trindade. E ela tem pensado junto com a gente aí essas demandas. Então, o que esse primeiro encontro representa para essa conjuntura política e também para fazer essa relação com as comunidades? Primeiro que hoje o INCRA ele tem sofrido vários cortes com esse governo golpista, no sentido de não regular as terras em todo o país. A gente viu recentemente que em Brasília um dos senadores lá da bancada ruralista tomou determinado território lá de uma parte de um território quilombola do entorno de Brasília. E aí, o que a gente pode fazer diante de tudo isso, que a gente vive numa armadilha total desse, não só desse governo, mas com todo aquele congresso que não nos representa. Então, a entrada desses estudantes na universidade, nesses meios de tomada de decisão, não só na universidade, mas eu acho que a partir da universidade a gente também consegue ocupar outros espaços, é justamente para ir contra esses cortes que o governo impõe sobre a população, não só a população quilombola, mas também os nossos parentes indígenas e toda a classe menos favorecida, né, que inclui tanto os pobres das favelas e tal. Então, eu acho que a nossa luta não é só por uma resistência quilombola, né, sobretudo quilombola, mas também sobre todas as questões, sobre as formas de desvalorização do trabalhador e tal. E para falar então sobre a regulação das comunidades quilombola, a gente precisa entrar um pouco sobre a reforma agrária, precisa também falar de direitos de terra, né, que assim é subtraído desde, acho que o Brasil ele foi pensado dessa forma, não só o Brasil, mas todo o sistema capitalista pensado assim. Então a gente precisa falar sobre saúde, inclusive, né, porque esses trabalhadores precisam de saúde, a gente sabe que é tudo pensado no sistema escravocrata que ainda existe até hoje, que só quer o dinheiro da população e da classe pobre, e não pensa então essas condições de vida que pode oferecer para essas comunidades, enfim. Então, as comunidades, elas estão se articulando, elas são articuladas, essa resistência não é de hoje, acho que desde sempre, e assim, hoje a gente consegue pensar mais de forma intelectual, assim, eu não sei se esse é o termo mais correto a dizer, mas diziam que a gente tinha que estudar e a gente está na universidade e a gente veio ocupar esse espaço, um espaço que foi nos subtraído há muito tempo, né? Então a gente está nesse espaço, ocupando esse espaço, requerendo mais políticas de permanência, de inclusão, inclusive, para que a gente consiga então fazer esse debate mais amplo e defender os nossos direitos. Sabe que isso toda essa tua fala que tu colocaste é importante, cara, para também definir melhor assim em relação aqui a questão da cidade mesmo. Como é que tu relaciona por exemplo, tu tem toda uma convivência aqui com uma casa, né, que são, tem vários moradores ali que são são quilombolas, né? Uhum. E eu queria que tu fizesse essa relação com o espaço aqui, e como é que está se dando também a tua, essa, não só a tua, mas dos colegas em relação à universidade aqui. Como é que está sendo essa, vamos dizer assim, está me faltando a palavra agora, Como é que está sendo o acesso de vocês? Como é que está sendo a... Vocês estão sentindo que, tá, que tem uma, toda uma organização em torno para vocês ficarem à vontade, para estudar, para, né, como é que está se dando assim, em relação à universidade e em relação também, vamos dizer assim, à postura da cidade em relação a vocês? Assim, existe de outros colegas também uma postura também de coletivo mesmo, assim, de ajuda mútua, vamos dizer, né? Entendi. É um ponto assim, bem interessante para a gente falar. Eu sou de Goiás, do centro-oeste do país, e lá o que a gente ouve falar assim, é de que o Sul é composto por pessoas brancas, né? Uhum. E infelizmente não é. A gente chega aqui e depara com toda uma população negra e que, por certo modo, a gente acaba, eu acabei me sentindo acolhido por saber que tem várias outras pessoas negras e que a cidade é uma cidade negra. Uhum. Por outro lado, é uma cidade que, ao meu avaliação, é uma cidade completamente racista. E principalmente pelo espaço que eu ocupo, que é uma universidade, uma faculdade de medicina elitizada, composta por brancos, alunos, tanto professores. Então, lá ainda é pior ainda. Eu acho que assim, é multiplicado todo esse racismo, questão de professores, que fazer piada na sala de aula. Inclusive, eu passei por uma situação bem constrangedora e que tive que me posicionar. E assim, eu ainda hoje eu sou marcado por essa posição. E assim, o pessoal não gosta porque acha que o negro ele precisa estar no ambiente de produção e só naquilo. Não pode estar nos ambientes acadêmicos e tal. Uhum. Sobre essa questão da universidade, como que as universidades recebeu a gente, a UFPEL ela ainda é muito nova, a política de inclusão indígena e quilombola é muito nova. O primeiro processo que teve foi em 2015, se não me falha a memória, e de lá para cá esse processo incluiu algumas pessoas. A gente precisa também falar das coisas boas que aconteceram, mas se for considerado toda a questão histórica do quanto a gente foi usado, os nossos ancestrais foram usados para a construção dessas, inclusive dessa Sim. universidade, dessa cidade, que a gente anda por essa cidade e vê toda essa rua bonita, cheia de pedrinhas, mas a gente sabe que muito sangue foi derramado para que pudesse estar daquela forma. E todos esses monumentos abandonados que poderia estar sendo ocupado pelos pessoal de rua e que não está, e que a gente sabe que tem sangue nosso ali. Mas assim, voltando para a universidade, como que a universidade pode nos ajudar nesse sentido? Primeiro, a gente sabe que a universidade hoje ela tem uma quantidade de alunos que entra regularmente por ano, e que o número de pessoas que entra por esse processo seletivo ele é muito mínimo assim, se comparado a tudo isso, porque esse último processo que teve foi a base de muita luta de nós, estudantes aqui, que foi através de muita luta, que inclusive assim, houve modificação no processo. Esse processo ele se dava por entrevista, por avaliação, né, se a pessoa ela tinha o vínculo com a comunidade, qual que é o histórico dela e principalmente a questão do comprometimento com a comunidade, de voltar para fazer então esse retorno para a comunidade. Uhum. E esse ano especificamente, a UFPEL ela adotou um novo processo, primeiro porque ela não ia ter mais esse processo, e através de muita luta ela adotou novamente, então ela não teve tempo para pensar sobre o processo e acabou defasando a forma com que foi feito o processo. Sim. Mas assim, para fazer uma relação do UFPEL com outras universidades, a gente ainda está bem atrás, porque a gente sabe que tem universidades como a Universidade Federal de Goiás, a Universidade Federal da Bahia, que recebe por semestres mais de 100 alunos, né? Enquanto aqui nós estamos recebendo 5 alunos quilombolas e 5 alunos indígenas. Então, esses cursos que a UFPEL libera, com muita dificuldade, ainda são capazes de jogar na cara de que a gente tem que aceitar tudo aquilo de mão calado, porque eu estou te dando uma vaga, e não é bem isso, né? Uhum. A gente está ocupando um espaço de direito. A questão ainda sobre a questão de relação, né, de apoio de estudante, assim, não tem. Ali é um ou outro, principalmente no curso de medicina, que a gente sabe que lá quem compõe aquele espaço é pessoa de alto poder e tal. Com a lei de cota, isso mudou um pouco, né? A universidade acaba recebendo pessoas da periferia, mas a medicina não tem. Tu falar assim, tem um pobre que está passando por necessidade, não tem. Tem um ou outro que é pobre que a gente acaba se aliando, né? Mas negro mesmo é muito pouco. E com esse processo é que tem. Hoje são três alunos, desde que há desde que houve o início do processo, são 3 alunos quilombolas na faculdade de medicina, né? Mas tem outros, sim, em outros cursos. Uhum. Mas como eu disse, assim, muito pouco, porque de 2015 para cá teve ano que não teve, né? Porque não é semestral, é anual. Então é muito pouco relacionado a toda essa questão histórica de diminuição, né? Teve a retirada de oportunidade para que nós tivéssemos. Então, eu acho que ainda é muito pouco e que poderia aumentar. E a gente está, inclusive, buscando formas de ter ingresso ali no conselho universitário, para que a gente, então, consiga ampliar essas vagas. Existe uma relação de vocês com as comunidades quilombolas da região, que inclusive o Antônio, foi que ele me... Na verdade, o programa seria hoje com o Antônio e com lideranças da comunidade da região, comunidades quilombolas, mas aí ele está numa atividade em Santa Maria, né, e aí ele não pôde comparecer. Ele sugeriu, então, que vocês, né, que com o pessoal da casa ali, que ele tem estudantes quilombola, que ele tem um contato. Essa relação, assim, com o pessoal dos quilombolas da região aqui, ela é forte? Como é que vocês estão? Tem reuniões? Tem grupo de estudo? Como é que se dá essa... A gente se reúne, sim. A gente mora junto, né? E aí tem que se reunir, sim. Para debater questões. Quantos moram ali na casa? São 20 pessoas, incluindo alguns indígenas que moram com a gente. Ah, sim. E aí tem também os demais alunos indígenas moram na casa, que é a casa estudante, a casa normal, né, de estudante. Uhum. E a gente se articula, assim, inclusive a gente está se articulando para fazer um encontro regional aqui dos alunos quilombolas. Um encontro pré-nacional, né, para preparar para o encontro nacional que vai ter em Goiás. Então a gente está pensando ali no segundo, no último final de semana de agosto, para que a gente consiga fazer então um evento. Esse evento está sendo articulado com aqui, com a UFPEL, com a FURG, com a Unipampa, que ambas têm processos de ingresso específico para alunos quilombolas e indígenas. E aí a gente se articula. A nossa maior dificuldade ainda é formação política, no sentido de nos preparar para estar nesse espaço. Uhum. E também questão de permanência na universidade. Porque como a gente recebe essa bolsa a permanência do Ministério da Educação, a universidade, ela acha que isso é suficiente, que não precisa fazer nenhum outro tipo de apoio para que a gente consiga, além da alimentação e da moradia que eles garantem. Mas a gente sabe que a permanência significa muito mais que isso, né? E é que dá condição para que você tenha ali condição de acompanhar os seus demais alunos na sua turma. Condições, inclusive, psicológicas, né? Porque a gente sabe que enfrenta uma gama de racistas, e que se você não tiver preparação para aquilo, você vai ficar doente. Então ainda falta muito disso. A universidade está com déficit de psicólogos, não, psiquiatra, eu acho que nem tem na pró-reitoria ali. Então isso tem dificuldade, porque você encontra dificuldade na primeira semana de aula, porque quando você depara com uma sala de aula que não te representa e você não se sente à vontade. Uhum. É porque quando a gente faz o processo seletivo, a ideia é de que a universidade vai receber a gente no sentido de que vai haver uma troca, tanto sua quanto da universidade. E aí, quando você chega, não é bem isso. A universidade, ela joga tudo em cima de você, e sim, você não tem nada para contribuir, porque o que você tem para a universidade não serve. Tá bem, então a gente agora vai tocar mais uma música, né? Vamos ouvir mais a Bia Ferreira, que foi uma sugestão do Giovanni, e que cota não é esmola, né? Depois não sei se isso. O Giovanni quer falar um pouco da Bia Ferreira ou não, tá legal assim, vamos tocar música, tá bom, então, depois. Então vamos ouvir ela, bom, depois a gente diz até de onde ela é também, tá? Vamos ouvir. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é

esmola. Eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, é, e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio revolucionar. Cota não é esmola. Comunidade FM 104.5. Seu programa Nós nos Outros. E esse programa que é produzido e apresentado por alunos do curso de graduação de Antropologia e Arqueologia. A Margot está aqui para falar agora um pouco sobre um evento, né, que vai acontecer, Povos Indígenas e Direitos, né? Então, a partir de segunda-feira, dia 16 até o dia 19, a gente vai ter um convidado, né, Luiz Henrique Eloy Amado. Nesses 4 dias, né, vai ter eventos diferentes, né, começando na segunda-feira, então tem um documentário com ele, A Sombra de um Delírio Verde, né, onde ele vai debater esse documentário. E fica no Cine Fipel, na rua Lobo da Costa, 477. Está todo mundo convidado. Dia 17, das 19 às 22 horas, vai ter uma aula aberta da disciplina de Antropologia Jurídica no Bacharelado em Antropologia. Povos Indígenas e o Estado Brasileiro, a luta por direitos em contexto de violações. Esse evento vai ser no auditório da FAURB, na rua Benjamin Constant, número 1359. Próximo evento, na quarta-feira, das 19 às 21 horas, é o curso do o Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia no Brasil. Esse aí fica no Campus 2 do ICH, na rua Almirante Barroso, número 1202. E o último evento com o Eloy Henrique vai ser na quinta-feira, dia 19, das 15 horas às 18 horas. O Café Arqueológico é uma conversa sobre os direitos indígenas e a arqueologia. O local é no auditório da UFPEL, também na rua Alberto Rosa, que fica em frente ao ICH. Então, todas essas atividades elas estão abertas para o público em geral. Está todo mundo convidado, então. Bom, vamos então. Já estamos tá chegando aí os dois convidados, né? Então a gente vai fazer um intervalo meio adiantado, mas para quando chegar o pessoal a gente toca direto. Então é isso aí. Intervalo e retomamos em seguida. No ar, a frequência 104.5 FM. Mobilização pelas ondas. Rádio Sintonia. Rádio Com 104.5 FM. Coletivo AMU, todas as terças das 20 às 21 horas na Rádio Com 104.5 FM. Conheça, viva e apoie o movimento underground. Buffet Vanúzia Acosta, especializada em teleentregas de viandas. Faça seu pedido no telefone 3274-7067 ou nos celulares 98417-3214 e 991-010438. Buffet Vanúzia Acosta, Rua Zeferino Costa, 140, junto ao Jockey Clube de Pelotas. Teia Ecológica, restaurante vegetariano em processo associativo. Traz para sua mesa a diversidade da agricultura familiar e orgânica. Venha nos conhecer e experimente nosso cardápio. Teia Ecológica, Praça Coronel Pedro Osório, 63. Fone 3283-7184. Consumidor Ecológico, seja mais um. Programa Subversão, todo sábado às 19h30, na 104.5 FM. Semeando anarquia nas ondas livres da Rádio Com. Ya llegó el momento de levantar, destacar. Todos estos abusos no se pueden soportar. Se pasaron de la raya y hace rato. Y ahora les toca pelear ustedes rata contra gatos. Muito bem, então, esse é o programa Nós nos Outros, Antropofonias e Charlas, organizado e produzido por alunos e professores do curso de graduação em Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas. É um projeto de extensão. E estamos hoje aqui com alunos da Universidade Federal de Quilombolas, né? Que foi uma sugestão que o Antônio, semana passada, porque na verdade esse programa hoje seria com o Antônio, mas ele não, devido a compromissos, né, em outra cidade, né, em Santa Maria, que ele está com, tá com um projeto Quilombola, está, né, tá organizando algumas coisas lá em Santa Maria, ele não pôde vir hoje e sugeriu então que chamasse os alunos quilombolas. E estamos aqui agora, estamos com o Giovanni Farias, que começou o programa, que é de Teresina, né, do estado de Goiás, que é da comunidade quilombola Calunga, e que está cursando medicina, E agora chegou a Nara Beatriz, que está fazendo direito, né, na cidade. É de Canguçu, Rio Grande do Sul, da comunidade Manuel do Rego, e também é lá da casa, não, de eu também moro na casa lá. Então, boa noite, Nara. Boa noite, é um prazer estar aqui representando o nosso grupo de alunos quilombolas, que estamos aqui na universidade, representando todo um grupo, não somente das nossas famílias, mas também todos os nossos antepassados que lutaram para que hoje a gente pudesse estar aqui, para que também essa política existisse. O lema é aquele de que a universidade dentro das comunidades e as comunidades dentro da universidade. E, como você bem ressaltou, sou da comunidade quilombola Manuel do Rio Canguçu, a primeira comunidade a ser reconhecida no município. Atualmente, o nosso município de Canguçu tem 17 comunidades quilombolas. E, assim, juntamente com o Giovanni, estamos à frente lutando, superando os obstáculos, né, as dificuldades que logo no começo, como somos os primeiros a ingressar na universidade, há, né? Então, a gente está aqui tentando vencer todas as barreiras que há para poder facilitar para que futuros irmãos possam vir a cursar um curso na universidade. Eu acho extremamente importante ter a nossa presença dentro da universidade, o que torna ela, com toda a diversidade de povos e culturas, né? E também é a fim de minimizar uma dívida que há conosco, né, com o nosso povo, porque nós viemos das nossas comunidades, temos os nossos costumes, os nossos hábitos, e quando chegamos aqui é importante, né, ter o auxílio, a gente encontra nos irmãos com quem a gente convive o apoio para poder se manter aqui. São muitas dificuldades, porém o nosso sonho e objetivo de concluir, né, uma graduação é muito maior do que todas essas dificuldades. E como somos bastante unidos, a gente tem conseguido se manter aqui. Também gostaria de salientar a todos os ouvintes que agora estamos pensando em aumentar o número de vagas, né? Estamos num diálogo com o pessoal da direção da reitoria, né, para a gente conseguir que tenha mais alunos, né, para vir ingressar, não somente 10, né, porque 10 é um número bastante pequeno, visto que só tem o processo no uma vez por ano, né, mesmo tendo ingresso no primeiro e segundo semestre, 1 e 2, né. E além de importante, assim, dizer que 10 são vagas referente ao total, né, incluindo indígenas e quilombolas. Mas para quilombolas, somente 5 vagas a universidade oferece atualmente. É nossa luta para que, né, pelo menos possa disponibilizar uma vaga extra em cada curso da universidade. E uma das explicações de que ele dá, de que a universidade dão, é de que isso geraria muito custo e que ela não teria condição. Mas a gente sabe que tem, sim, o Estado ele tem que garantir esse acesso à educação, e a gente não é mais nada do que um ser que tem que ocupar esses direitos e requerer de que isso, de fato, seja feito. Então, a universidade ela tem, sim, essa condição de poder oferecer uma vaga extra para cada curso, né, para que a gente não fica mais uma vez escravo daquilo que a universidade oferece. A gente tem que ter ali o livre-arbítrio para saber que curso que a gente vai seguir e poder escolher esse curso. Então, a universidade ela tem condição, ela é representada pelo Estado aqui nessa cidade. Então, o Estado ele tem esse dever de fornecer educação para todos. Então, nós somos esse todos, incluímos dentro desse todos, e queremos, então, de fato tenhamos acesso, então, àquilo que é nosso como de direito. E uma das coisas, né, que tem mais demanda, né, no trabalho e que normalmente na hora que dão a opção de nós escolhermos quais os cursos queremos, sempre optamos pelo curso da área da saúde e também por cursos como agronomia, por exemplo, porque a maioria das comunidades elas são na zona rural, né, e tudo gira em torno do solo, né, então a gente procura escolher esses cursos. Mas agora está havendo uma grande demanda também para que tenha alunos, né, cursando, assim como eu, no curso de Direito, porque precisamos conhecer os nossos direitos, né? O que há muito, que as pessoas usam muito, é o fato de não ter o conhecimento, né? A população das comunidades quilombolas não tem o conhecimento. Aí as pessoas chegam lá na comunidade com informações, falam de uma forma assim, o correto do português, digamos assim, e as pessoas não entendem, não perguntam, não sabem como questionar e são enroladas, digamos assim, a palavra, como é que a gente fala, né, no nosso povo, por esse discurso bonito, e acabam perdendo o que é nosso por direito e deixando as coisas passarem. Sim, e outra coisa também importante é de que durante muito tempo a própria universidade usou como estudo, como projeto de pesquisa, por exemplo. Eu ia na comunidade, fazia um projeto e falava que ia dar retorno e depois não tinha retorno. Na minha comunidade teve muito isso, tanto que as associações das comunidades, agora elas estão meio que restringindo isso para que não dissemina isso, porque a gente tem bastante, né? Bastante não, mas a gente tem um número pouco, mas ainda que a gente tem alguém, né, da nossa comunidade na universidade, e que nós podemos ser nossos pesquisadores sem depender de que a universidade, enquanto pesquisador, vai lá e pesquisa a nossa história e não dá nenhum retorno. E é justamente uma das nossas lutas para que houvesse essa inclusão na universidade, é que para o próprio quilombola, o próprio indígena, fosse então para a universidade e pudesse se tornar um pesquisador e voltar para a sua comunidade, contribuir com as demais necessidades que ocorrem, que necessitam na comunidade. É uma coisa precária que tem dentro da universidade, a assistência psicológica, né? Porque nós chegamos aqui e como estamos acostumados com essa vivência familiar, assim, de estar sempre em grupo, unidos, né? É uma das coisas que a gente ressalta muito para eles, que precisa ter uma assistência psicológica. Não é simplesmente colocar a gente aqui e a gente se vira, sabe? Porque mesmo que a gente receba esse auxílio, né, do governo, esse auxílio não é suficiente para suprir todas as necessidades que a gente tem aqui de custeios. Mesmo tendo o auxílio moradia, o auxílio alimentação, há outros custos, há outros gastos, e então não tem condições de a gente conseguir pagar um profissional, um psicólogo, por exemplo, para nos dar assistência. Até porque, quando ingressamos na universidade, a gente também se comprometeu de estar presente dentro das nossas comunidades. E para que a gente não perca essas raízes, né, a gente costuma, nós que somos aqui mais próximos, né, da cidade de Canguçu, Piratini, por exemplo, a gente sempre que possível está indo, né, visitar as nossas comunidades, as nossas famílias, para que assim a gente possa saber como está a situação lá, repassar essas informações que a gente adquire aqui, né, e ver o sorriso no rosto deles de ver que a gente está progredindo, que a gente está adquirindo conhecimento e está mantendo esse vínculo com eles. É uma coisa que eu falei com o Giovanni, que é que envolve esse comprometimento, né, também que vocês têm com as comunidades, né? Então aí em relação, tipo, o Antônio, que é uma pessoa que é um quilombola aqui da região, e que ele tem um contato com vocês, faz reuniões, inclusive, como eu falei antes, ele sugeriu que vocês viessem hoje, devido a ele não pudesse vir. Essa importância, né, de troca, né, com as outras comunidades, né, da região, não só da região aqui. Eu não sei se o Giovanni também, porque eu acho assim, é uma coisa que a gente conhece as comunidades aqui da região, mas e como é que é a comunidade lá de Goiás, né? Como é que ela é muito diferente das locais aqui, quando tu vê muitas diferenças, vamos falar da questão da diversidade cultural, por exemplo, como é que porque no caso, Goiás, Rio Grande do Sul, né? Eu acho que era interessante vocês falar um pouco dessa diversidade cultural também, né? Isso eu sempre comento com a Nara, de que é muito importante a gente estar fazendo aqui um intercâmbio, né, de conhecimento das comunidades. Em Goiás, a comunidade Kalunga, ela é a maior comunidade em termos de geográfico maior do estado. Ela é composta por 3 cidades, que é Teresina, minha cidade, Cavalcante e Monte Alegre. Essas 3 cidades, junto com Alto Paraíso, compõem a Chapada dos Veadeiros, que é um sítio histórico, patrimônio histórico da humanidade. Então, a principal diferença, digamos assim, que tem das comunidades de Goiás pela comunidade aqui do Rio Grande do Sul é o fato, o acesso à comunicação, por exemplo. Aqui nós temos comunidades que têm internet, né? Internet não é algo difícil para essas comunidades aqui. Pelo menos as que eu já tive contato, assim. E Goiás, não. Nós temos essa comunidade, a minha comunidade mesmo, ela é ampla e tem locais que não tem acesso, por exemplo, de carro. Não tem acesso de... só através de canoa, né, de barcos ou através de cavalos que você consegue acessar determinadas comunidades lá. E internet, então, é muito difícil, assim, né? Então, você pegar um aluno que, lá dessa comunidade, desse local, que está totalmente isolado, e incluí-lo na universidade, acaba sendo muito diferente de pegar um aluno aqui da comunidade, por exemplo, né, do Manuel do Rego, e colocar, porque ele ainda vai, além de ter essas dificuldades que já teria, né, de permanência, de inclusão, vai ter também dificuldades, além disso, né, dificuldades, por exemplo, questão de formar, por exemplo, formatar um trabalho, né, acesso na internet. Então, tem essa dificuldade. Questões culturais não muda tanto, assim. É claro que tem uma mudança ou outra, mas a gente sabe que a gente somos de um resultado de um sistema escravocrata que permanecia em todo o país. Então, as nossas culturas acabam se juntando, né, em determinados pontos. Não muda muito. Mas tem diferenças, assim, por exemplo, diferenças religiosas, né? Tem uns lugares que determinado local ela é mais pelo lado do candomblé, né? Tem outros que é mais pela questão catolicismo, outro pela protestantes, que é pouco, né? Não são muitas comunidades, né, que tem esse vínculo com protestantes. Sim, por exemplo, no município de Canguçu predomina o catolicismo e a igreja evangélica luterana, né? Uhum. A maioria das famílias, né, são dessas duas religiosas, né? Diferente de Goiás, né? Sim, o que acaba despertando, assim, uma curiosidade, né? Porque tem muitas pessoas que pensam que a maioria, os negros, eles são de religiões de matriz africana, né? Sim. E é uma realidade bem diferente no nosso município. Mas mesmo Canguçu e Piratini sendo duas cidades próximas, as comunidades, elas têm uma pequena diferença, assim como o Giovanni está dizendo. Na cidade de Piratini, por exemplo, a questão da cultura, da culinária, de manter a cultura, é muito mais forte. Até porque o município de Canguçu, ele é negros e descendentes de pomeranos, né? E vivem... convivem assim em conjunto, sabe? Então as comunidades de Canguçu, elas têm mais esse estilo parecido com a sociedade, porém elas se destacam na questão da arte e da cultura, entendeu? Que a dança, a música, essas coisas são coisas que têm muito forte nas comunidades de Canguçu. E a Nara toca numa questão bem importante que a gente fala, sobre essa questão da influência religiosa. E a gente sabe que nós, como afrodescendentes, né, o que deveria permanecer são religiões afro, né? Mas a gente sabe que não é isso e também entendemos, porque tudo isso é por uma questão de um processo que passamos, né? Onde a gente, de todas as formas, essas pessoas que escravizaram nossos antepassados, eles tiraram tudo, né, de nós, inclusive a religião, né? Então, em vários locais, tentaram se restabelecer, mas ainda hoje a gente sabe que há uma intolerância religiosa enorme, principalmente por parte das religiões afro, e que é tudo por um processo, né? Um processo de capital, porque a gente sabe que na religião afro, o que preza é o ser, né? Não é o dinheiro, por exemplo, a sua coleta, o seu dízimo. Então, isso não gera dinheiro, então, de certa forma, o capitalismo, ele vai influenciar nisso, né? Porque não vai gerar dinheiro para o capital. Então, são questões, né, que eu sempre costumo falar que está tudo em volta do capital. Houve escravização por conta disso. E ainda hoje há, né? E assim, pelo fato da Nara falar que a comunidade dela preza mais pela questão da religião, qual a religião? Evangélica luterana. A luterana, a gente sabe que não, eles foram orientados para isso, sabe? Uhum. Porque na verdade era para eles estar nas suas culturas de origem, né? Mas não estão por conta de que foram subtraído disso. E aqui no Rio Grande do Sul parece que é meio forte essa, né? essa tendência a essas religiões, outras comunidades quilombolas, né? Não sei, não posso generalizar, mas parece que, inclusive, tem uma senhora que a gente fez uma entrevista também, que é de uma comunidade quilombola, Dona Eva, que ela também tem uma vertente assim que tem a ver com as religiões católicas e evangélicas, né? Voltando um pouco sobre a comunidade de vocês, assim, porque, por exemplo, uma coisa, eu tenho muita ligação com a música, né? E eu percebo que dentro de certas comunidades, tipo, as comunidades mais lá de cima, né? Vamos dizer assim, lá para Goiás, mais para Pernambuco, né? Existe essa valorização da música afro, né? Eu não sei como é que isso aqui se dá aqui no Rio Grande do Sul, né? Trazer os tambores para dentro das comunidades, né? Não sei como isso é forte, né? Eu sei que lá para Goiás é forte isso, né? Sim. Bom, por exemplo, na minha comunidade, agora, recentemente, meu sobrinho está tocando surdo, né? Porque nós temos um grupo da família, né, em que a gente é convidado a cantar em cerimônias de casamento, festividades, e aí está voltando. Estamos voltando realmente às nossas origens novamente. E é uma das coisas que acaba atraindo ele, né? Ele tem 12 anos e ele gosta muito disso. Mas essa questão, assim, quando há os encontros das comunidades, porque como o município de Canguçu, ele tem a zona do interior muito grande, muito extensa, né? São 5 distritos, né? Então, quando há o encontro em novembro da Semana da Consciência Negra, se vê bastante a tocar no, na hora que o pessoal vai fazer a dança da capoeira, hein? Aí tem alguém que está sempre tocando, mas é mais na comunidade do Moçambique, terceiro distrito, que tem muito forte o uso dos tambores, né? Na questão da, porque é a questão, como eu disse para você, da questão da arte, da cultura, né? Sim. É aí que introduz a questão dos tambores. Giovanni, né? Lá em Goiás, na comunidade de Calunga, como eu disse, ela é uma comunidade bem assim, restrita, né? Então a gente conseguiu manter um pouco disso. Mas ainda assim há muita influência, por exemplo, do catolicismo. Só que eu costumo falar que o católico de lá é bem diferente do catolicismo, né, brasileiro. Porque ele é um pouco de tudo, assim. Porque é uma religião que é meio que própria da comunidade. Porque não posso falar que eles são católicos, porque tem vários outros costumes também. Mas assim, é em volta do catolicismo. Mas hoje, na comunidade tem vários festejos, assim, quase que todos os meses tem um festejo em determinada comunidade. Que quando eu falo comunidade Calunga, às vezes as pessoas confundem que é uma só comunidade, mas não. Como é um território enorme, então são várias comunidades que constituem o território Calunga. Então, determinado mês, agora mesmo em julho, está tendo na minha comunidade uma festa que eu queria estar me lutando. Está tendo uma festa agora no final do mês, que é uma festa em louvores a Santana, que é uma santa que é padroeira da comunidade e entra no catolicismo. Só que as práticas que eles fazem é totalmente diferente do catolicismo. Né? Tem o tambor, tem a sussa, né? Que a sussa ela é muito forte, que é através de tambores e que os próprios pessoas da comunidade que tocam, as próprias mulheres que tocam, e tem uma significância bem grande na sussa, porque quem dança são as mulheres. As mulheres dançam com objetos na cabeça, com uma garrafa de bebida e tal. E isso significa muita coisa para a comunidade, dá uma significância na comunidade, né? Então essas expressões culturais é também uma forma de resistência a todos esses ataques e tal que a comunidade sofre. Bom, a gente já estamos chegando, faltando 10 minutos, né, para o final do programa. A gente deixa livre agora para vocês colocarem algumas coisas que de repente não foram perguntadas aqui, né? E é isso, né? A Rádio Com sempre, e o programa Toponias e Charlas é sempre à disposição, quando quiserem retomar, trazer novas pautas, novas propostas, né? Para inclusive a gente estar conversando com o pessoal do Rui, né? Que ele faz parte do, ele é aluno de Moçambique, né? Uhum. De Cabo Verde. Cabo Verde, e que a ideia é que provavelmente ele vai fazer, eles vão fazer alguns programas, né? Pegando temas da África, né? Então, essa podemos, de repente, estar vendo com vocês algumas troca. Pautas aí futuras, né? Sim. Eu acho que nós que agradecemos, né, Nara, por essa oportunidade, parabenizar essa iniciativa da rádio. Nós precisamos de mídias, né, que seja dessa forma, de pensar no popular, né, na comunidade. Agradecer também a Marta, que está ali ouvindo a gente, lá em Goiás. Um abraço, Marta. E convidar as pessoas a conhecerem um pouco mais do que é ser quilombola, das nossas culturas, do que nós representa aqui na universidade. Muitas das vezes nós somos vistos, né, de forma pejorativa e tal. Eu quero dizer, assim, em nome do movimento, acho que me cabe dizer isso, de um protesto, né, contra a prisão do Lula. Eu acho que é uma prisão injusta, né, e aqui a gente deixa claro que nós somos Lula livre. E também dizer contra, eu não sei, acho que a gente pode falar isso, né? Eu acho que está em horário de campanha, não sei, mas é fora Bolsonaro, né? Nada de Bolsonaro. E dizer assim que convidar as pessoas que estão ouvindo a gente para construir com nós o movimento, o Encontro Nacional dos Estudantes Quilombolas, que vai acontecer em Goiás, o Encontro Regional, que a gente está prevendo para que haja aqui na última semana de agosto. Dia 25. E é isso, muito obrigado por essa oportunidade. Estamos à disposição para contribuir com o que for necessário. Obrigado. Nara? Sim, eu também faço das suas palavras, Giovanni, as minhas. E desde já convidar a todos, né, para o nosso encontro em agosto, dia 25 de agosto, que a gente vai fazer aqui na universidade. Logo estará sendo divulgado nas redes sociais o nosso encontro. Convido a vocês também da rádio para estarem presentes lá conosco. Será um encontro entre alunos da Universidade Federal de Pelotas, da FURG e da Unipampa, em que a gente pretende debater algumas coisas para firmar, né, fortalecer vínculos com as universidades aqui da região, fortalecer também o nosso movimento também. E muito obrigada pela oportunidade. Esperamos que futuramente a gente possa estar dialogando novamente e mostrando que tem quilombolas nessa universidade, nós temos força e vamos ainda trazer mais irmãos para cá. E essa luta, ela pode ser longa, árdua, mas a gente não vai desistir. Que ela é longa, nós temos certeza. tá bem, então, muito obrigado, pessoal. A gente agradece a presença de vocês aqui, né? E é isso, então, esse programa hoje que teve como convidado o Giovanni Farias, da cidade de Teresina, estado de Goiás, comunidade quilombola Calunga, né? E a Nara Beatriz, que está fazendo direito, né? O Giovanni está fazendo medicina, de Canguçu, comunidade Manuel do Rego, né? Então, muito obrigado. A rádio está aí à disposição para vocês. Quando não tem só esse programa, tem outros programas. Quando vocês também quiserem fazer a divulgação dos eventos, aí tem um programa de notícia também na Rádio Com de manhã, que é o Contraponto, né, que é das 8h30 às 10h30, que também pode ser, vocês podem também participar, né? E tem vários programas na Rádio Com aí que são, que é possível também participar. E esse programa aqui, né, que está à disposição de vocês. Então é isso. A gente vai terminar com uma música que eu acho que ninguém conhece aqui, inclusive eu não conheço, que é Canto do Quilombos, que a gente botou aqui no YouTube. Quilombos. Vamos ver se acha uma música chamada Quilombos. E entrou Canto dos Quilombos, que é da autoria do Carlos Henrique Machado, para o álbum Vale dos Tambores. Canto dos Quilombos, né? O nome do disco. Então, é isso. Uma boa noite para todos e semana que vem a gente está de volta.